Olá, Olá, essa é a Rádio Terrana, um podcast do Pimenta Lab da Unifesp e do coletivo Tramadora. A Rádio Terrana é um programa sobre ciências terranas, tecnopolíticas e experimentações em tempos de catástrofes. Encruzilhadas sonoras entre práticas científicas, ações de retomada e lutas pelo comum. Em tempos de asfixias, colapsos e obstruções da imaginação, propomos um espaço poroso de circulação, de encontros improváveis, de presença e respiro. Conspirar, afinal, é respirar, respirar junto. Olá, esse é mais um episódio da nossa Rádio Terrana. Hoje a gente vai receber o Alan Rodrigo de Campos Silva, Alan, na verdade. O Alan é geógrafo e tradutor. Essas pesquisas têm se voltado nos últimos anos para o processo de modernização capitalista a partir de estudos das migrações no sul global, dos complexos agroindustriais no Brasil e da saúde pública. O Alan também é membro do Fórum Popular da Natureza e integra o Observatório das Migrações no estado de São Paulo e também o Grupo de Crítica do Valor de Associação no Laboratório de Geografia Urbana da USP. De forma geral, o agronegócio é responsável por gerar ambientes apropriados para a produção em escala de novos patógenos e por remover obstáculos imunológicos que poderiam retardar a transmissão de uma nova doença. Se um vírus tem sucesso sobre um único frango produzido em escala, provavelmente terá sucesso sobre todo o seu lote. Por outro lado, a destruição ambiental em todo o planeta acaba exercendo pressão sobre populações de animais selvagens e facilita a contaminação da produção agroindustrial com novos vírus, o chamado salto zoonótico. Aos poucos, mas de forma inegável, a produção capitalista de alimentos mostra sua insustentabilidade também do ponto de vista das doenças globais que são geradas em fábricas, laboratórios de melhoramento genético e campos de cultivo. Esse é um trecho do prefácio do livro Pandemia, Agronegócio, Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência, do pesquisador Rob Wallace. O prefácio, assim como a tradução do livro, foram feitos pelo Alan de Campos Silva. No decorrer do episódio, vamos apresentar aos ouvintes alguns trechos do livro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o percurso do Alan, mas eu gostaria de dar as boas-vindas, agradecer pela presença, por esse espaço de compartilhamento, aflições, indagações de pesquisa também. Queria perguntar se o Alan também não queria acrescentar alguma coisa nessa apresentação inicial, porque depois a gente vai voltar em alguns elementos também do seu percurso para conversar mais. Tá legal, eu agradeço demais o convite, né, a Lana, minha xará, para poder bater um papo. Não, acho que é isso, a minha trajetória de pesquisador, estudante da área de geografia e mais recentemente como tradutor, né, por causa da pandemia eu resolvi traduzir o livro do Rob Wallace, Pandemia e Agronegócio, e isso me fez revisitar algumas pesquisas minhas sobre a agroindústria no Brasil, um novo olhar, né, agora para as doenças infecciosas. Bom, é importante marcar também, gente, que a gente está fazendo essa conversa agora, num momento muito difícil, né, assim, sem dúvida, o momento mais difícil da pandemia no Brasil. Então, o Brasil fechou o mês de março como o mês mais letal desde o início da pandemia. Ainda, né, numa transição de Ministério da Saúde, né, com uma notícia de mais uma variante agora em Sorocaba, a previsão trágica é que a gente pode chegar em julho com 500.000 de mortes, né? Então, um pouco para a gente convocar também esse lugar que a gente está habitando, né? Enfim, para tentar pensar também com a catástrofe, sem perder de vista o que está acontecendo ao nosso redor hoje. Alan, o livro do Robert Wallace que você traduziu, e acho que é uma contribuição super importante nesse momento, talvez de tudo que eu li desde que a pandemia eclodiu, certamente foi o livro que mais me inspirou a confrontar, né, com esse momento como de fato uma ultrapassagem de um limiar, né? Tem também trazido uma reconfiguração das nossas agendas de pesquisa, também do nosso pensamento e nossa prática política. Mas eu queria também aproveitar e perguntar um pouco nessa sua trajetória de pesquisa. Você veio de um trabalho pesquisando também as questões de imigração internacional. E é interessante talvez você comentar para a gente como que você também chega no trabalho do Wallace e nesse livro, fazendo esse percurso, trabalhando com as questões também de imigração, né? Quer dizer, como que as questões aí que envolvem, né, uma certa divisão internacional do trabalho, esse fluxo de imigração e refugiados, e de repente essas coisas vão se cruzando em alguns pontos, né? Então, eu estudei bastante os frigoríficos, né, principalmente da indústria avícola, a indústria de aves, e eu busquei essa interface com os estudos críticos das epidemias, né? Mas assim, eu estou recorrentemente me surpreendendo com os entrecruzamentos que essa espécie de atualização crítica da minha pesquisa tem me propiciado. Então, por exemplo, um dos primeiros focos da minha pesquisa era com imigrantes africanos muçulmanos, que um grupo razoavelmente grande de imigrantes africanos muçulmanos encontrou e ainda encontra há décadas já na indústria de frangos uma possibilidade de trabalho por causa da exportação de frangos para o mercado muçulmano global. Então, desde 2005, 2006, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. E começou, inclusive, a abarcar os mercados muçulmanos no Oriente Médio. E para exportar um frango para um país muçulmano, o frango tem que passar por um ritual religioso, econômico, análogo ao kosher, para o mercado judaico, que é o mercado halal, ou halal, que certifica aquele alimento como próprio para consumo das comunidades muçulmanas. Faz parte desse ritual que o trabalhador da sangria seja homem e muçulmano. Então, como o Brasil é um país com uma população muçulmana muito pequena, muito pouco significativa, são comunidades, principalmente sírio-libanesas, netos também imigrantes sírio-libaneses, já de uma classe média, né, espalhados pelo interior do Brasil, também aqui em São Paulo, São Bernardo do Campo. Essa comunidade nunca buscou se envolver na situação de um sangrador de frango, que é um trabalho absolutamente vulnerável, né, e precário. E que, se vocês tiverem curiosidade de conhecer, tem um vídeo documentário já um pouco famoso, chamado Carne e Osso, que foi desenvolvido pela Repórter Brasil, que retrata o dia a dia do trabalhador da indústria de processamento de carnes, né? E o que, lá no chão da indústria de processamento de carnes, o que você encontra? Mulheres, principalmente, mulheres brancas, né? O grosso dessa indústria está concentrada nos três estados do sul do Brasil. Então, mulheres netas, bisnetas de imigrantes italianos, poloneses, alemães, e de 20 anos para cá, imigrantes afro-caribenhos, principalmente haitianos, né? Africanos, muçulmanos, mas também asiáticos, né, que vão desempenhar essa função, principalmente do sangrador de aves. Também, com a expansão desses complexos agroindustriais para o centro-oeste, começou a se tornar comum o engajamento de trabalhadores indígenas. Então, no Mato Grosso do Sul, o primeiro trabalhador, o primeiro indígena guarani a se contaminar por Covid-19, ele trabalhava numa planta de processamento de frangos. Então, assim, isso mostra que entre cruzamentos tem, né? E aí, do ponto de vista da divisão de gênero, a gente pode começar a investigar um pouco por que só as mulheres, né, desempenham essa função. O fato é que os homens imigrantes, africanos e afro-carimbenhos, passam a desempenhar essa função também. E aí, voltando para a pandemia agora, né, os frigoríficos eles ganharam os noticiários por se configurarem como uma espécie de polos super espalhadores da doença. Então, em inglês, o pessoal já está falando, são super spreaders, são super espalhadores, por causa da condição de trabalho dentro do frigorífico. Então, o que eu investigava, comecei investigando em 2010, sobre as doenças osteomusculares crônicas, né? As doenças mentais. Então, assim, é comum síndrome de pânico, depressão, casos de trabalhadores que se suicidam na planta de trabalho. Isso virou tema de investigação, né? É, agora a gente tem que adicionar uma camada adicional mesmo de violações que diz respeito às doenças infecciosas. Então, a gente olhava antes mais para as doenças osteomusculares. Agora tem que olhar também para as doenças infecciosas, e os frigoríficos são um polo, né? E são um polo de doenças infecciosas por um conjunto de razões. Por exemplo, a forma do trabalho, né, de ser muito próximo, os trabalhadores trabalham ombro a ombro, em ambientes de ventilação controlada, com temperatura baixa, mas também pela negligência completa do setor, que durante a pandemia forçou diversos grupos de trabalhadores a irem trabalhar nesses ambientes de ventilação controlada, ainda que tivessem com os sintomas da Covid, e algumas vezes sem nem equipamento adequado de proteção. Então, assim, a indústria avícola é um pouco uma tempestade perfeita para a pandemia. E a gente está colhendo um pouco as consequências agora. Até onde eu sei, já saiu uma primeira condenação de um frigorífico por causar doença para os seus trabalhadores, num frigorífico em Rondônia. Então, a gente já vai também acompanhando o rumo da expansão desses frigoríficos no Brasil, né? Então, o cenário um pouco é esse para o contágio da pandemia, né? E aí o Rob Wallace, o que ele traz? Um capítulo completamente novo, que é dizer assim, não se trata só de contágio, a indústria de carnes global, ela é produtora de novos vírus, né? E ela também funciona como uma espécie de plataforma de testes para esses vírus testarem caminhos evolutivos para melhorar, incrementar o dano que ele pode causar aos seus potenciais hospedeiros, sejam eles frangos, porcos ou trabalhadores da indústria avícola ou da suinícola, e ainda testar caminhos para transbordar esse contágio. Então, ele testa tanto a patogenicidade, né, quanto a virulência dos novos vírus. Então, tem uma centralidade mesmo. A pandemia ela nos faz enxergar uma centralidade para a indústria de carnes em relação à emergência de novas doenças infecciosas. O crescimento de monoculturas genéticas de animais domésticos pode remover qualquer barreira de imunidade capaz de desacelerar a transmissão. Tamanho e densidade populacional maiores facilitam maiores taxas de transmissão. As condições de confinamento deprimem a resposta imune. A alta produtividade, parte de qualquer produção industrial, fornece uma oferta continuamente renovada de hospedeiros suscetíveis, o combustível para a evolução da virulência. E Alan, a gente tem falado muito, né, sobre o acontecimento pandêmico como uma inflexão epocal, né, uma bifurcação, que reconfigura, né, tanto a crise dos regimes de conhecimento, né, ou seja, os modos pelos quais a ciência tem sido decisiva tanto para as tecnologias de extração do agronegócio, mas também, por outro lado, para a produção de evidências das mudanças climáticas, por exemplo, né? Ou dessa relação dos circuitos de patógenos com o poder agropecuário, que você estava comentando sobre as pesquisas do Rob Wallace, né? Mas também parece que é uma bifurcação que reconfigura as zonas de conflitualidade, né? E mesmo o que a gente entende como político, em termos de escala, né, de sujeitos implicados e de horizontes de transformação. E como é que você acha, Alan, que as pesquisas do Rob Wallace, mas também as suas pesquisas, né, nessa última década, nos ajudam a entender o que seria essa guerra de ciências, né? Ou seja, Se a gente olha para o entrelaçamento entre tecnologias, financiamento e política científica, né, que estão comprometidos com uma certa lógica de produção de mundo, né, como a gente consegue visualizar essa guerra? Porque hoje tem essa ideia bastante comum, né, depois da pandemia, durante a pandemia, de que a ciência vai nos salvar de toda a catástrofe, né? Então, essa ideia também parece perder de vista o fato de que o campo científico é também irrigado de poder, de negociação, né, e de laboratórios que produzem tecnologias de biossegurança que, no fundo, estão a serviço do aumento absurdo de produtividade de animais de grandes fazendas, como você comentava, né? Enfim, a indústria de manipulação genética também, que vão fragilizando imunologicamente esses animais, né? Então, o que você acha importante destacar nesse tipo de pesquisa do Rob Wallace, né? Que é um biólogo evolutivo, mas que está se propondo a fazer também, talvez, um deslocamento do sentido do que pode ser a ciência hoje, né? Do que poderia ser uma ciência também de intervenção e de combate, talvez. Alana, você toca num ponto nevrálgico do livro, assim, eu diria que é uma das espinhas dorsais, né? Quando a gente decidiu por esse título da tradução, né, a gente fez questão de colocar no subtítulo do livro Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência. E também na versão original, não exatamente esses os três termos, mas está lá reflexões sobre a natureza da ciência. É um tema que atravessa o livro inteiro, e a gente pode tentar ir puxando aqui que ciência é essa que o Rob Wallace está tentando destrinchar, né? O primeiro fato que eu anotaria é que, assim, ele é uma figura muito combativa nos meios acadêmicos, e ele paga o preço político de fazer uma ciência crítica. Então, ele, por exemplo, depois de carreira, digamos assim, consolidada, e já como pesquisador lá em Minnesota, que é onde ele vive hoje, ele sofreu, após fazer críticas muito bem construídas e declaradas ao agronegócio, ele passou a sofrer um boicote de financiamento à pesquisa e de repente se viu ali atendendo o balcão de uma sanduicheria para pagar o aluguel. Assim. Então, tem uma consequência muito concreta e prática que incide sobre a vida do pesquisador que faz crítica ao agronegócio. Então, um parênteses, a Larissa Bombardi está numa situação agora que é muito semelhante por fazer ataques frontais aos agrotóxicos no Brasil. E a Larissa é uma pessoa muito bem informada, ela também está estudando Rob Wallace, estuda o Rob Wallace faz tempo, e também tem uma pesquisa paralela sobre as doenças infecciosas na indústria de suínos. Por causa disso, ela recebeu críticas diretas da Embrapa. A Embrapa redigiu uma nota técnica que tentava desautorizar a pesquisa dela sobre a pandemia, as hipóteses que ela estava formulando sobre a pandemia na indústria suinícola. Então, assim, é uma coluna vertebral, né? E aí, no livro do Rob Wallace, a gente pode ir pescando alguns caminhos para enfrentar essa seara espinhosa, né? Um caminho que eu acho que é interessante é quando ele estuda a ebola. Antes desse livro, o Rob publicou um livro especificamente sobre a ebola, em que ele chamava de neoliberal ebola, né? Ebola neoliberal. E ele investigava como que as políticas neoliberais estavam dirigindo investimentos financeiros na África Ocidental que poderiam ser responsáveis pela emergência da última epidemia de ebola, que agora a gente já pode quase chamar de penúltima, né, diante dos novos casos agora em 2021 de ebola, né? Enquanto ele está investigando a epidemia de ebola de 2013-2014, é desenvolvida uma vacina para ebola. E o que, que o Rob fala? Essa pode ser uma péssima notícia. E, claro, que o Rob Wallace não é um negacionista da vacina, né? Mas a vacina está no topo de uma pirâmide que tem uma infraestrutura de base que produz as doenças que é completamente incapaz de colocar em questão o processo como um todo. Ademais, quando você oferece uma resposta vacinal para um problema que é recorrente da emergência de doenças, nesse cenário de desflorestamento tropical e aumento de interface com animais portadores de vírus, é como se a sociedade civil como um todo estivesse dizendo assim, muito bem, o caminho é esse, vamos continuar com essa territorialização do capital e produzir vacina na sequência. Então, nesse caso, a ideia de a possibilidade de vacinação do vírus da Ebola é uma espécie de justificação técnico-científica dos mecanismos que produzem novas doenças. Né? Então, o caminho um pouco é esse, não é de negar as medidas paliativas que a própria ciência moderna produz, mas é inserir essas medidas paliativas num quadro mais amplo que diz respeito à territorialização do capital, principalmente no sul global. Né? E aí, se a gente investiga um pouco, por exemplo, na indústria de frangos, isso é muito claro, porque a indústria de frangos depende de um incremento técnico, científico, né, que é muito recente. Assim, a primeira galinha geneticamente modificada, patenteada, é dos anos 40, nos Estados Unidos. Então, essa tecnologia do melhoramento genético animal, ela não tem 100 anos. Só que ela é tão potente para se imiscuir nas formas de produção que em 60 anos se tornou global. E qual é a relação dessa técnica produtiva do monocultivo genético com as pandemias? Né? A gente pode perguntar, por um lado, será que não estamos sendo científicos o suficiente? Então, será que a ciência não foi aplicada de forma responsável e não incorporou os protocolos de biossegurança para controle de vírus e bactérias dentro das infraestruturas de produção animal em escala? E por isso é um tipo de efeito colateral que possa ser controlado? Foi a aplicação da ciência e da tecnologia, a aplicação contumaz da ciência e tecnologia que necessariamente produziu plataformas industrializadas de produção de vírus. Então, o Rob Wallace vai para essa segunda resposta. Então, tem um exemplo lá em Hong Kong, que é muito interessante, num outro artigo do livro, que se chama A Virologia Política da Agricultura Offshore, em que ele acompanha um outro pesquisador, um virologista de Hong Kong, chamado Kenneth Shortridge. E esse Kenneth Shortridge, ele acompanha há quase 40 anos os vírus de gripe aviária em Hong Kong. E o tempo todo, o governo de Hong Kong, ele oferece campanhas de vacinação para as aves. Só que a pesquisa epidemiológica continua. Então, bom, as aves são vacinadas, emerge um surto aqui, tem um abate sanitário em massa. Dezenas de milhões de aves são sacrificadas. E ficamos com a ideia de que, bom, muito bem, aquele vírus foi controlado. E a coisa vai seguindo e, bom, o que o Kenneth Shortridge descobriu é que existem cepas de vírus que estão sobrevivendo por décadas debaixo da cobertura vacinal e usando a cobertura vacinal como um caminho para também melhorar as suas capacidades de causar dano e de testar caminhos evolutivos para resistir a todas as nossas intervenções no nível biomolecular, né? E produzir, através da sua reprodução viral, uma cepa que é capaz de desviar da proteção vacinal. Então, a forma como a indústria de carne está montada, que é animais confinados em massa sob o monocultivo genético, com biossegurança, ou seja, com proteção que, em tese, ofereceria cobertura vacinal, essa infraestrutura como um todo, que é muito científica, ela é protopandêmica. Em si, esse é o laboratório de fabricação de vírus. Então, o laboratório... Tem uma discussão que a gente pode entrar, se quiser, qual é o papel do Instituto de Virologia de Wuhan. Até acabou de acabar a missão da OMS lá em Wuhan. Mas se você quiser encontrar o laboratório de melhoramento genético de vírus, você tem que talvez ir para Chapecó, para Maringá, para Dourados, aonde estão os galpões de engorda de animais. Né? E aqui um outro parênteses que eu acho que é muito importante de ter noção é que a indústria de carnes global, ela é monopolista. São 5 ou 6 fábricas no mundo inteiro que controlam produção de carne de porco, frango e boi. Só que principalmente para frango e porco, a produção, a engorda, é delegada para pequenos produtores, num sistema de criação integrada. Por que que eu estou falando disso? Porque o momento, epidemiologicamente falando, mais frágil, fica a cargo de pequenos produtores. Então, se estoura um surto, em geral, isso vai estourar na mão do pequeno produtor, né? Isso, se vocês quiserem, a gente pode recuperar um pouco a história de como que foi que aconteceu para a indústria global de carne ser monopolista e, ao mesmo tempo, completamente dependente do pequeno produtor rural, né? Mas o fato é que esse arranjo, ele produz essa poluição epidemiológica inerente e que vai necessariamente atingir o pequeno produtor, né? Seja na Tailândia, seja em Santa Catarina, né? A matemática é surpreendente. Os governos do mundo estão preparados para subsidiar bilhões e bilhões para o agronegócio, destinado ao controle de danos em forma de vacinas animais e humanas, Tamiflu, operações sanitárias de abate e sacos para corpos. Juntamente com a vida de milhões de pessoas, o establishment parece disposto a apostar grande parte da produtividade econômica do mundo, que sofrerá catastroficamente se uma pandemia mortal surgir, por exemplo, no sul da China. Ou seja, né, Alan, a pandemia é tudo menos um desastre, quer dizer, é tudo menos um acidente. E acho que essa investigação e essa, né, essa documentação, acho que ela demonstra como que você tem a produção de um conjunto de condições protopandêmicas, onde a produção de patógenos com potencial pandêmico já está inserido na calculabilidade, né? Na calculabilidade dos riscos, enfim, já faz parte. Então, assim, é até pouco surpreendente que nós não tenhamos tido uma pandemia nessa escala antes. De certa maneira, como disse uma colega, assim, né, os patógenos ainda foram generosos no sentido de como retardou, né, que acontecesse algo nessa escala, né. Queria retomar aqui um outro ponto que tem a ver também com uma categoria que a gente tem trabalhado em torno de uma ideia do extrativismo ampliado, a maneira como há uma atualização de um conjunto de tecnologias, dispositivos que nasceram com a plantation colonial e com a monocultura intensiva, mas que adquiriram uma longevidade histórica impressionante. E essa longevidade, em parte, ela se deve ao fato de que os modos de relação com a terra, os mundos que são produzidos com esse monocultivo, seja do ponto de vista, né, do trabalho racializado, dos procedimentos de punição e crueldade, mas também da própria vida, da variedade de espécies, das relações entre espécies, do que nos alimentamos, tudo isso acabou ficando de fora do que grande parte da esquerda do século XX entendia como poder. Então, né, de alguma maneira, essas pesquisas, né, que você está realizando, né, o trabalho aí também do Rob Wallace, talvez eles contribuam para um deslocamento, né, para essa grande divisão que ainda é muito operante entre nós, onde de um lado estariam as pautas sociais ligadas ao desenvolvimento, ao progresso, e de outro lado as pautas ambientais ligadas aí a uma certa concepção de natureza, que aliás é uma concepção bastante problemática, né? Quer dizer, e essa é uma divisão que ela aparece também no interior das próprias lutas sociais e de muitos movimentos também da esquerda. Uhum. Nesse sentido, eu acho que é interessante também buscar algum tipo de historicidade para as práticas do capital em relação à terra, né? Porque a gente, por um lado, pode afirmar tranquilamente que o Brasil tem 500 anos de latifúndio. Por outro lado, não, né? Porque o papel social e a função econômico-financeira da terra ao longo desses anos vai mudando, né? A partir das dinâmicas internas do capital, né? Então, eu acho importante, por exemplo, resgatar os meandros que estão dirigindo o capital como uma máquina tautológica e cega, autodestrutiva e também protopandêmica, né? Então, de novo, o caso da ebola, eu acho que é interessante, porque desde o fim do século XX, o começo do século XXI, o capitalismo ele passou a se reproduzir a partir de uma dinâmica crítica, né? Que vai pulando, saltando de crise em crise, né? De bolhas financeiras, de bolhas fictícias em bolhas fictícias. E essa dinâmica ela diz respeito um pouco a um tipo de esgotamento interno do próprio capital. Isso vai incidir na natureza, ou que seja lá o que a gente estiver chamando de natureza, mas no desflorestamento, na drenagem de áreas úmidas, na destruição de biodiversidade e daí por diante. Então, para o sul global, tem uma dinâmica que é muito própria, que vem do começo do século XXI, principalmente, que é uma certa migração dos capitais superprodutivos do centro para essas bolhas especulativas que vão transformando a terra em ativo financeiro. Então, na China, isso está acontecendo, nas zonas econômicas especiais do Sudeste, né? Isso está dirigindo a emergência de epidemia, isso está acontecendo no Oeste Africano, o Ebola é um caso, e está acontecendo no Brasil, está acontecendo na Argentina, né? Então, esse capital superprodutivo e sobrante do centro, ele cada vez mais busca bolhas especulativas, seja das commodities do centro, como ferro, soja, seja da própria terra, que é transformada num ativo financeiro. Isso também se amarra com a própria indústria de alimentos, né? Então, a industrialização dos alimentos, ela coloca uma centralidade nos alimentos superprocessados, né? Então, o que estamos comendo, né? E, de novo, o caso da ebola é paradigmático, porque a Fundação Gates, por exemplo, ela investe em terras no Oeste Africano, e principalmente ali são duas questões, é basicamente mineração na Guiné, Costa do Marfim, e a plantação de palmeiras, são dendezeiros, né, para produção de óleo de palma, que é um ingrediente basilar do alimento ultraprocessado no mundo inteiro. Então, tem um certo valor de uso ali, fechando a cadeia, que é o óleo de palma, que está por baixo da indústria de alimentos superprocessados, mas esse valor de uso ele é meio que o ponto de chegada concreto de um processo de valorização financeira das terras, né, que tem dinâmicas muito mais abstratas por trás, né, que dizem respeito, por exemplo, às próprias consequências da superprodutividade do capital. Então, uma vez que o capitalismo atinge a terceira revolução industrial e começa a expulsar o trabalho vivo dos processos produtivos, o próprio capital entra numa dinâmica de crise, né, e precisa externalizar essa montanha de dinheiro sobrante em outros processos de valorização também fictícia de dinheiro, né, e que vão dar, então, em ativos financeiros de terra, ativos financeiros do mercado de commodities, tem o mercado de futuros de commodities, o mercado de futuros de moedas, né? Uma série de derivativos financeiros que tem uma concretude, tem uma forma de ser no território que impacta as formas de trabalho, as formas os regimes de terra, né? E a própria dinâmica do dinheiro, como o dinheiro circula nesses lugares. Então, para trazer um exemplo concreto, lá na Guiné, a modernização da produção de óleo de palma, ela destruiu áreas florestais imensas, tirou a área de pousio dos morcegos, que passaram a habitar as palmeiras do óleo de palma, e passaram a conviver de forma intensa e constante com os colhedores de palma, que são trabalhadores semi-proletarizados, que trabalham para uma companhia, mas que tem que colher o coco da palma e sempre fazer um circuito de migrações de trabalho regional para cidades regionais onde eles processam o coco, né? E, então, tem um tipo de uma cadeia de trabalho que alinha hospedeiros suscetíveis para um possível vírus que tenha transbordado, que faz daquela paisagem regional uma paisagem protopandêmica. Então, a paisagem ecológico-econômica do Oeste Africano é uma paisagem protopandêmica. por causa desse conjunto de relações que alinham capital, trabalho e terra em direção a esses transbordamentos consecutivos. Então não se trata mais de um acidente, uma pessoa interagiu com um animal. Não, é um alinhamento, é um grupo de trabalhadores muito extenso que está, de forma geral, entrando em contato com esses vírus, né? Então, se a gente transpõe um pouco para o cenário brasileiro, a gente vai achar cenários muito parecidos, né? Então, o Pantanal, que é uma planície alagável, é uma zona úmida, né? É uma área de pousio para aves migratórias aquáticas, que são a família Anatidae das aves, elas são repositório natural para diversas cepas do vírus da influenza, que são esses vírus que produzem gripe aviária, gripe suína, né, o H5N1, H1N1. Quando a gente drena o Pantanal para instalar a infraestrutura do agronegócio, o monocultivo da soja, do milho transgênico, né, a gente expropria essa área de pousio dessas aves, que vão passar a forragear nas sobras das fazendas de grãos e com mais proximidade para os galpões de engorda desses animais. Então, o cenário brasileiro é também protopandêmico nesse sentido, né? Que ele está criando canais de interface entre repositórios de vírus e grupos de trabalhadores que podem ser hospedeiros de uma eventual epidemia. Tem um caso que eu gosto de comentar, que aconteceu em Maringá, a emergência de um vírus novo de influenza, um H5N2, que foi identificado assim, meio que por acaso, porque o sistema de vigilância sanitário, no meio dessa pandemia, imagina como ele não está sobrecarregado, a gente tendo que dar conta das variantes do coronavírus, mas no meio da pandemia foi identificado um novo vírus da influenza numa trabalhadora de frigorífico de suínos em Maringá. Então, assim, não foi um caso, a pessoa teve sintomas moderados, resistiu à infecção, mas é um caso que mostra como que esses casos de transbordamento, eles acontecem com uma periodicidade espantosa. Então, só em 2021 já teve uns 3 ou 4 casos de abates sanitários em massa, de porcos e de aves, no mundo inteiro, na Rússia, no Reino Unido, né? O tempo todo isso está acontecendo. Então, essa poluição epidemiológica, ela vai se colocando, né? A pandemia é um pouco esse sinal de alerta para essas dinâmicas de fundo, né? Que são uma espécie de feitiço virando contra o feiticeiro, né? Na ânsia de controle completo da natureza até o seu nível microbiológico, né? Que na prática se realiza como industrialização da natureza, a consequência que o Rob Wallace aponta é essa: estamos industrializando também a evolução dos patógenos, né? Então, é uma espécie de controle fetichista, né? da natureza, é um controle enfeitiçado, que a qualquer momento, pela aplicação racional dos seus métodos, a ciência produz a sua própria ruína, né? E a ruína da própria humanidade, né? Muitas das principais inovações do agronegócio, tanto em termos tecnológicos quanto organizacionais, originaram-se no sistema escravista. Vemos na escravidão nos Estados Unidos e em seus descendentes atuais no agronegócio um impulso para a produção, para a eficiência, que surge menos dos aspectos agropecuários e mais da capacidade de transformar o poder político em acesso exclusivo aos recursos de outras pessoas. Apesar dos salmos entoados ao livre mercado, as potências agrícolas só obtêm êxito por causa da intervenção massiva do Estado, seja fazendo da escravidão a lei da terra, seja promovendo acordos de livre comércio que ignoram salvaguardas nacionais. Os cultivos de organismos geneticamente modificados, qualquer que seja sua procedência técnica, têm pouco a ver com alimentação. São apenas um meio para que empresas de pesticidas transformem agricultores independentes em arrendatários presos a espirais de produção patenteada. O Alan, mas não é incrível que com todo esse entrelaçamento que você narra e que está bem documentado nesses trabalhos, né, entre essas dinâmicas do trabalho, né, da ecologia animal, da relação com as formas de plantio, quer dizer, tem todo um entrelaçamento que está posto aí, um emaranhado mesmo. Né? E aí, diante disso, né, o que, digamos, né, a provocação um pouco, né, a pergunta que estava fazendo, ela chama atenção, né, um pouco para a forma como parece que a gente não reconhece esse entrelaçamento. Inclusive do ponto de vista, claro que isso agora está se reconfigurando, existem muitos movimentos sociais que estão envolvidos, né, na luta agroecológica, na luta pela terra, que são sensíveis a essas questões. Mas mesmo durante muito tempo o movimento pela reforma agrária, a questão da agroecologia ela não estava colocada, né, com a mesma centralidade que está colocada hoje. Né? E aí eu fico lembrando um pouco de uma frase que ela aparece em diferentes capítulos do livro do Wallace, né, que ele comenta assim que talvez em alguma medida, né, as nossas deficiências epidemiológicas e epistemológicas sejam no fundo o mesmo problema, né? E aí não sei se isso pode conectar um pouco com essa dificuldade, né, digamos, de conexão. Não só do ponto de vista do entendimento, né, mas no fundo parece que assim, é uma questão da forma como se produz o mundo, como se reconhece, como se partilha o mundo, né, e portanto como que se reconfigura também o campo de lutas. Né? Eu acho que eu vou emendar a pergunta, talvez também um pouco só fazendo um comentário que eu... Você retomando um pouco essas questões, né, sempre me vem à cabeça, que eu acho que é um comentário também, se não me engano, que o Rob Wallace faz nesse livro, que é muito doido, e como é mais fácil, né, imaginar uma conspiração num laboratório chinês, né, que está produzindo uma guerra biológica, né, dentro de um circuito de uma guerra comercial, do que imaginar que a produção pandêmica, né, que a produção de doença infecciosa, ela faz parte de uma infraestrutura rotineira, né, do modo pelo qual a gente se alimenta, né, a gente vive a nossa vida. Né? Então, eu acho que tem esse ganho também do ponto de vista do poder do agronegócio, né, que é o fato dele ter conseguido, vamos dizer assim, se infiltrar como rotina nas nossas vidas, ocultando também, né, toda essa cadeia, né, de produção, de circulação, né, enfim, e também de ocultamento de informações importantes. Né? Então, eu acho que a minha pergunta tem um pouco a ver com isso, né, porque uma das questões que Rob Wallace comenta bastante nesse livro é um pouco, ele revela essa cartografia, né, que ele se propõe a fazer entre os regimes de colaboração, né, entre estados nacionais e a produção e circulação dos surtos virais. Né? Então, de um lado, a gente tem um circuito muito dinâmico de financiarização da terra, né, que você estava comentando, de toda a cadeia de produção de alimentos da indústria alimentícia. E, de outro lado, a gente também tem atores políticos que estão dispostos a sustentar a ocultação de informação sobre surtos e doenças infecciosas, né? Então, o monocultivo e todo o seu aparato tecnológico, científico de extração, né, o seu regime de poder, conquistaram, de certa forma, um patamar supra-ideológico, que é impressionante, né? Porque até hoje, né, todo esse aparato é defendido como um motor de desenvolvimento por governos progressistas e governos de direita, né? Se a gente pensa no que foi o consenso das commodities, né, que, enfim, que foi bastante importante para a gente explicar algumas dinâmicas políticas e produtivas dessa última década na América Latina, né? Mas, enfim, quais são os elementos que você considera, Alan, fundamentais para a gente compreender coletivamente essa forma de poder do capitalismo contemporâneo, né? Então, se você pudesse lançar algumas questões para uma investigação coletiva, né? Uma investigação de combate, né? Quais seriam essas questões, Alan? Legal. Vou tentar comentar um pouco as suas questões e as questões do Henrique. Me vem um pouco à cabeça o tema da soberania alimentar, né? Que é também uma coisa bastante complexa, né? Porque a modernização da indústria de alimentos, ela produziu isso como um tipo de uma pauta de gestão da fome, né? Ao longo do século XX. Então não se trata só, quando a gente fala em soberania alimentar, não se trata só de uma pauta humanista, né, no sentido de iremos acabar com a fome, né? Se trata da execução de um programa de modernização da produção de alimentos, né? Então é acabar com a fome a partir da industrialização da produção de alimentos, né? É claro que existem contratendências dentro dos movimentos de soberania alimentar que trazem, como o Henrique estava dizendo, um pouco a força das experiências agroecológicas e também movimentos quilombolas e de comunidades autóctones, né, comunidades indígenas, que nem precisam falar em prática agroecológica, né, porque as suas práticas antecedem, né, isso que a gente chama de agroecologia. De qualquer maneira, eu acho que a indústria de alimentos é um cerne, assim. E quando a gente lembra da história do MST no Brasil, vale lembrar que o MST também já teve essa função de se contrapor, por exemplo, aos transgênicos, né? Já teve momentos então, em que teve práticas assim, de destruição de campos de teste, de cultivo de plantas transgênicas, né? No livro do Rob Wallace, ele comenta um grupo na França, que são os Fauchots Volontaires, que são os ceifadores voluntários, que destroem mesmo campos de testes de transgênicos, né? E agora, no Brasil, a gente está estamos na antessala do trigo transgênico, né? O milho transgênico já inundou o mercado brasileiro. A gente está na antessala da inundação do mercado brasileiro pelo trigo transgênico, né? E quando a gente olha para esse conflito da modernização agropecuária e as dinâmicas de terra, de posse da terra, o transgênico ele é a ponta da lança, né? No livro do Rob Wallace tem uma frase em que ele descobre do CEO da Cargill, que diz que o objetivo da Cargill é comercializar a fotossíntese, né? É disso que se trata, né? Então, é tornar a agricultura uma prática completamente financiarizada, né? A dependência do insumo, da semente, do maquinário, todo o processo é parte de um processo mercadológico, né? Mercantil. E isso é muito problemático, porque o processo de modernização agropecuária a partir da intrusão dos animais do monocultivo, seja das plantas da geneticamente modificadas, elas têm uma agenda por trás, que é a agenda da capitalização completa da vida, né? Já que é capitalização da vida, é um processo contraditório, que é expropriatório e modernizante ao mesmo tempo. Então, a Índia agora está passando por uma situação também muito impressionante. Está passando pela maior greve da história da humanidade. Assim, 250 milhões de produtores rurais protestando contra uma lei do Modi que vai extinguir os preços mínimos para compra de produtos agrícolas nos mercados regulados pelo Estado. Então, a modernização agropecuária, ela, como um todo, ela contém essas dinâmicas contraditórias, né, que tendem à expropriação da terra, à capitalização do solo, né, e à produção, por outro lado, contraditoriamente, da própria fome, da própria miséria, né, o engrossamento daquilo que a gente chama de urbanização crítica, né, seguindo um pouco a Amélia Damiani, que é uma pesquisadora do tema, né, que é o urbano, que é a urbanização crítica um processo que diz respeito à ausência de urbano para todos que vivem em um urbano, né. Então, a modernização agropecuária também engrossa o caldo da crise da urbanização. Então, em lugares em que a transgenia, por exemplo, já invadiu com força, como, por exemplo, a Somália, né, o Quênia, são lugares em que não conseguiram equalizar essa equação, né, da fome e da modernização, né? Então, do ponto de vista dos nossos dias, eu acho que a gente pode já enxergar uma certa convergência nova entre as pautas do movimento social no campo e as pautas ecológicas. Eu acho que isso é muito bem-vindo, só que acho que ainda é preciso ter um certo cuidado para não impor pautas sobre movimentos, né? Eu vou dar um exemplo bem concreto. Eu tenho conversado com um colega que é indígena Ipeng, ele mora no Xingu, ele até vai participar de um curso que estamos organizando no Fórum Popular da Natureza, que a Alana também vai participar. E esse colega, eu perguntei um pouco para ele sobre como anda a situação lá no Xingu e tal, e ele me respondeu de um jeito bem provocativo, né, dizendo que a gente não pode ter um olhar só a respeito da sustentabilidade ecológica das práticas dos grupos, né? Isso pode ser um tipo de uma imposição política, né, sobre as pautas. Então, por exemplo, os Ipeng, eles são nômades. Só o fato deles terem sido assentados no Xingu já é um problema, né? Agora, o Xingu é um território também com uma dinâmica muito própria, e a gente exigir deles sustentabilidade ecológica, por exemplo, uma população nômade, quando ela é assentada e tem que desempenhar um outro tipo de reprodução material da vida, isso pode impactar no esgotamento do solo. Então, isso o Oremei Peng está me dizendo. Assim, a gente está sendo assentado, e a gente mesmo pode ser que esteja esgotando os nossos próprios solos a partir do assentamento forçado. Então, é importante que a agroecologia não se transforme numa técnica de confinamento territorial que obrigue e delegue aos povos, né, essa responsabilidade por uma pretensa sustentabilidade ecológica dentro dos quadros da produção capitalista mercantil. Então, de novo, buscando no Rob Wallace lá, ele mostra como que dentro da economia escravocrata norte-americana, nas fazendas de algodão, tinha fazendeiros que defendiam sistemas sustentáveis, né, que viam, numa perspectiva meio Bruno Latour, assim, né, queriam simplificar radicalmente a natureza e a força de trabalho, né? Então, a força de trabalho é a mão, é a hand, né? A natureza é insumo, né? É só um sistema energético que pode ser equalizado de forma sustentável. Então, teria existido, de acordo com o Rob Wallace e também do Walter Johnson, que é um outro pesquisador que estuda o sistema escravocrata do algodão nos Estados Unidos, um sistema escravocrata ecologicamente sustentável. Então, assim, na história do capitalismo, a modernização capitalista, ela também instituiu quadros de paisagem sustentáveis, né? Mercantis sustentáveis, ou buscou isso também. Então, isso é importante para a gente tentar deslindar um pouco esse cipoal do que significa forçar uma agenda capitalista sustentável, né? Como a gente está entendendo esse sistema quando a gente acha que é possível dar uma resposta capitalista para o problema da ecologia, né? Mas eu acho que é um tema assim, muito amplo, existem muitos movimentos com muitas pautas diferentes. Eu acho que o importante aqui é não impor uma pauta de um movimento sobre o outro e tentar respeitar um pouco os caminhos de construção da luta que cada movimento tem. Essa tensão vale para muitos debates, né, Alan? Assim, se a gente pensa, por exemplo, mesmo essa discussão sobre o extrativismo, né? Tem muitas populações quilombolas, né, que também vivem a partir do cultivo da extração de castanhas, por exemplo, né, castanheiras, o babaçu, né, que dizem que esse termo, o extrativismo também, ele não tem que ser usado deliberadamente sem nenhum processo de singularização sobre que tipo de processo de extração a gente está falando, né? Então, ou mesmo, por exemplo, o debate super polêmico, né, do veganismo, do vegetarianismo, que também se impõe, às vezes, de um jeito muito desajeitado e deslocalizado também, né? A partir de várias outras culturas alimentares, né? Enfim, pequenos grupos, inclusive indígenas, né? Que vivem da caça, de pequenas caças. Enfim, eu acho que esse cuidado ele é sempre bastante importante. E por outro lado, a gente também tem, né, esse cenário da gente vendo, como você mencionou, né, a fundação do Bill Gates, e a Melinda Gates, né, dizendo que estão promovendo a Revolução Verde na África junto com a Monsanto, né? Então, um pouco produzindo um tipo de tecnologia, de arranjo tecnológico, né, que se diz sustentável, né, que se diz ecológico, e que no fundo não é nada disso, né? E a gente queria terminar um pouco puxando para esse lugar, né, que é um pouco retomar essa relação que parece para a gente cada vez mais importante, que é essa conexão entre produção de conhecimento, né, práticas de ciências e as lutas sociais. Né? Você está envolvido com o Fórum Popular da Natureza, como você comentou, está coordenando esse curso de Capitalismo, Pandemia e Destruição da Natureza, que é uma iniciativa da Educação Popular do Fórum, onde essa articulação aparece de um modo bastante evidente, né? Você diz que é um curso que busca construir coletivamente uma interpretação do modo capitalista de produção de epidemias e pandemias a partir dessa matéria brasileira, né? Desse laboratório brasileiro. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho, para finalizar, né? Sobre alguns horizontes de luta coletiva, né? De investigação coletiva, que possam fazer frente a esse laboratório de asfixia que se tornou o capitalismo brasileiro, né? Como que a gente pode imaginar outros horizontes para as lutas sociais que não são esses calcados no progresso, no desenvolvimento, né? No crescimento, que também marcam, de certa forma, uma tradição importante das esquerdas brasileiras do século XX, né? Então, quais são as alianças que podem ser fabricadas agora nesse sentido, né? Então, mais do que imposição de pautas, né? Como é que a gente pode favorecer essa experimentação de outras alianças? O curso da Escola Popular da Natureza é um exercício mesmo teórico e prático. É um exercício de construção coletiva do conhecimento sobre o capitalismo, a pandemia e a destruição da natureza, mas também um exercício de elaboração coletiva de práticas, né? Então, durante a preparação do curso, a gente buscou pensar na Escola Popular da Natureza quem conversar, quem chamar para conversar, né? E que gatilhos essas conversas podem propiciar. Mas mais do que os próprios convidados palestrantes, acho que um ponto ali interessante do curso foi a construção dos participantes, porque quando o curso, bom, ele foi bem recebido, bastante gente procurou, e a gente teve o privilégio de buscar, então, com quem construir essa conversa, né? E num primeiro momento a gente privilegiou membros do MST, né, da Via Campesina, educadores populares do campo, né, e pessoas ligadas à questão da soberania alimentar e servidores públicos da área da saúde. Então, já teve o primeiro encontro, então a gente está um pouco ainda engatinhando, mas o que eu posso dizer das alianças que a gente pode construir, né? Eu acho que, por exemplo, na medida em que, nos exercícios de discussão, de construção do conhecimento, os nossos interlocutores são de fato acolhidos e ouvidos, né? E pautam temas, então constroem mesmo coletivamente o conhecimento, as pautas alheias podem informar as nossas pautas, né? Então a gente tem uma colega lá no curso que é médica e trabalha no Agreste de Pernambuco e muito próximo aos agentes comunitários de saúde. Isso está nos fazendo olhar para a dinâmica contemporânea da pandemia a partir dessa experiência dela, né? E o que ela relata lá é um desafio enorme para enfrentar o obscurantismo, o negacionismo. Então, por mais que a gente já queira sair discutindo assim, tá, o que é o modo capitalista de produção de pandemias, tem entraves que são muito mais imediatos, assim. Tem gente sendo capturada pelos dispositivos de construção de narrativas que estão capitulando diante de explicações neopentecostais, por exemplo, sobre o vírus, e interpretam, por exemplo, a vacina como marca da besta e, né, símbolo do diabo. Isso não é piada, assim, isso está informando práticas, né? E é um desafio para as comunidades, os agentes de saúde, as redes de médicos populares, né? E eles até produziram uma... A Rede de Médicos Populares produziu uma cartilha muito interessante sobre a pandemia de Covid, né? Por outro lado, diversas populações indígenas também estão produzindo seus próprios conhecimentos de enfrentamento da pandemia. E aqui eu acho que tem uma coisa que é uma certa inversão do que a gente está acostumado a pensar, porque o conhecimento tradicional indígena, principalmente em relação à medicina, ele é, em geral, visto como um conhecimento mítico, né, ou como um conhecimento religioso. Né? E, em muitos casos, os próprios indígenas explicam as suas práticas a partir de uma narrativa espiritual. Né? A planta não é só um medicamento que vai tratar um órgão, por exemplo, como um pulmão ou a cabeça. Tem uma cosmovisão que diz respeito também às entidades não materiais que interferem na vida, no corpo das pessoas, dos animais, das plantas, da floresta, né? E essas narrativas, elas podem nos informar sobre como ler a produção de doenças também. Então, o caso que para mim é mais paradigmático é o da Queda do Céu, do Davi Kopenawa, né, que é um livro lá que tem um capítulo que chama a Shawara, né, a fumaça da epidemia, que é uma construção de conhecimento muito própria, a partir das entidades imateriais da floresta, os chapiri, né, de cada morcego, de cada árvore, que estão num sistema muito complexo ali. Então, quando você abre buraco, o Kopenawa fala, os brancos vêm, começam a cavar o chão, e daqui a pouco você está em contato com o chapiri do morcego e é doença para cima da sua cabeça. O chapiri do morcego, ele dá uma moleza, um cansaço. Então, tem narrativas indígenas que, em muitos casos, são mais apropriadas para interpretar a produção de doenças do que algumas narrativas materialistas vulgares, né, digamos assim. Então, também tem manuais de medicamentos indígenas pipocando no Brasil inteiro que também não se propõem a ser tratamentos preventivos. Então é diferente, é muito interessante essa, que acho que é a inversão. Quem usa cloroquina, ivermectina, bom, esses remédios de forma geral recomendados, entre aspas, para tratamento convencional, é uma cobaia de um conhecimento mítico, né, e que não tem nem pesquisa científica por trás, nem tradição empírica de uso por trás. Por outro lado, esses extensos manuais de plantas do Cerrado, por exemplo, já tem alguns manuais de plantas no contexto da Covid, eles não prometem nem curar a Covid, né, nem exatamente prevenir. O que, que eles prometem? Olha, sempre que a gente está num contexto assim, de, por exemplo, dor de cabeça, a gente pinga tal planta no olho, né, e tal. Então, os sintomas, a gente tem tradição empírica de tratamento, né? É diferente, tratamento de sintoma com tradição empírica construída a partir da medicina chamaria fitoterapia, já enquadrando, né? De, por exemplo, tratamento preventivo com medicamentos alopáticos, que não tem conhecimento empírico nenhum e também não tem conhecimento científico por trás para defender como tratamento preventivo. Então, aqui é uma inversão no sentido de que os indígenas sabem que determinadas plantas funcionam. E quem está se capitulando diante do tratamento preventivo acredita que aquele remédio vai funcionar. Então, quem está acreditando no remédio é o branco ocidental que usa cloroquina. Quem sabe que funciona é quem tem tradição empírica para tratar os sintomas, né? Então, acho que alianças possíveis são essas, né, de como informar um grupo a partir do outro, né? Então, o Fórum Popular da Natureza é uma iniciativa interessante nesse sentido, porque, por exemplo, tem gente do MAN lá, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, né? Então, tem gente dos Guarani aqui de São Paulo. Então, a gente está criando uma rede mesmo de troca de experiências, de memórias, né, e tentando deixar a experiência de um e o conhecimento de um irrigar o conhecimento e a prática do outro, né? Acho que isso é um caminho interessante, é diferente da prática ortodoxa, da esquerda institucional. Acho que é uma prática diferente. Ao mesmo tempo, vários militantes de partidos de esquerda participam, né, desses encontros. E, então, até assim, é diferente e traz alguns acúmulos, né? Porque, assim, como que a gente vai passar por cima de toda a luta e da experiência do MST? Não, eles são os nossos interlocutores de primeira hora, né? A Via Campesina e tal. Mas como trazer os médicos das redes populares para conversar, comunidades indígenas com as suas experiências muito próprias para conversar? Então, o que os Guarani estão passando aqui é muito diferente do que um indígena passa no Xingu, dependendo da etnia ainda, que é muito diferente do que acontece em Roraima com os Yanomami e daí por diante. Então, acho que conhecer as trajetórias dos grupos e estar em contato e criar uma rede de trocas, de experiências, de leituras do mundo, é um caminho interessante, eu acho, para informar as nossas práticas, né? Eu acho que favorece também, né, essa tradição empírica que você diz, Alan, e de uma forma também combatendo as especializações do pensamento, né, um pouco promovendo um pouco esses espaços de contaminação mútua também, né, assim, de outras experiências. Então, eu acho que essa é uma aposta que Robert Wallace faz também desde o início do livro, né, que é como a gente pensa práticas científicas para além desses muros da especialização, né, e das disciplinas, né? Então, um pouco atuar com as lutas também a partir desse movimento contradisciplinar mesmo, né? E talvez a gente possa ampliar, né, deslocar a ideia da monocultura para esses outros domínios, né, pro domínio das formas de organização, das formas de pensamento, das formas tecnológicas, e acho que essa busca de alianças aí que você relata, que é muito interessante, que é isso, né? Permite a gente interrogar a forma como, frequentemente, né, seja o solucionismo tecnológico ou, às vezes, né, uma certa ideia de sustentabilidade ou mesmo de agroecologia, como ela se transforma numa espécie de técnica descontextualizada, né? E aí ela perde a conexão com a maneira como cada tecnologia está relacionada também a formas de vida, né? Então, ou seja, a gente está pensando aí uma relação de cosmovisões, né, de cosmologias, de cosmotécnicas, que tem a ver com as formas de fabricação do mundo, né? Então, acho que esse... talvez, né, mas como que a gente cria, né, situações, né, de proliferação, né, dessa diversidade contra essas forças de simplificação ecológica, né, de redução né, da diversidade, né? Uhum. Eu acho que tem uma ideia que está muito profunda no pensamento do Rob, que é a ideia de autonomia, né? Por mais que isso em alguns momentos ao longo do livro desabone ele e aproxime ele de uma crítica mais anti-imperialista pelo livre mercado, digamos assim, livre mesmo, autodeterminado, por outro lado, ele tem plena consciência de que vivemos num sistema completamente monopolista, né, que todas as práticas estão em relação com a forma da mercadoria. E o que o Rob traz é esse desejo que está nos zapatistas, né, de abolir a forma única, né, e um mundo onde muitos mundos sejam possíveis, né? Agora a gente está 2021, né, ou 2020, que vai ter a marcha dos zapatistas, que eles estão prometendo voltar para Madrid, né, fazer uma peregrinação, né, até Madrid, e a missão é divulgar a palavra mesmo, né, nesse sentido de dividir com o mundo o que é uma experiência de autonomia territorial, que é uma experiência assim encantadora e terrível, porque ali diante do Estado e do narcotráfico no México, com a tradição crítica e autonomista deles, é uma coisa que de alguma forma comunica com o que o mundo inteiro vive, né? Legal, ele fala, eu acho bonito, né, quando ele retoma os zapatistas, assim, já no final do livro, porque tem um pouco isso, né? Acho que os zapatistas são um pouco especialistas, né, em produção de autonomia, né, assim, em sustentação de outros mundos possíveis, mas também especialistas em lidar com o problema da militarização, né, enfim, da violência de Estado. Eu acho que são também toda essa sabedoria, essa inteligência coletiva da autodefesa que a gente também vai precisar elaborar mais nesse próximo período, né? Um pouco para a gente sair também desse debate ingênuo, né? De um outro mundo possível, um pouco para assumir esse lugar de que é um mundo difícil, que não vai ser fácil, né? Mas eu acho que também tem uma inteligência muito importante dos zapatistas, né? Nos comunicados de 2020, depois da pandemia, que eles têm falado muito sobre voltar à vida, né? Ou seja, sobre uma produção de conhecimento e uma produção de luta coletiva que tenha a vida mesmo no seu centro, né? Obviamente que a vida humana e de outros que humanos, né? Mas, assim, é pensar a produção da vida, né? E essa variedade de vida como, na verdade, a plataforma central, vamos dizer assim, né? Das lutas sociais. A monocultura de capital intensivo, tanto a pecuária quanto a agricultura, impulsiona o desmatamento e os empreendimentos que aumentam a taxa e o alcance taxonômico do transbordamento de patógenos, dos animais selvagens para os da pecuária e destes para os trabalhadores do setor. Uma vez que esses patógenos entram na cadeia alimentar, a produção pode contribuir com a seleção de variantes de patógenos de maior mortalidade, por recombinação genética e por mudanças antigênicas, ocorridas sob circunstâncias de supressão imunológica. Através do comércio global, que agora caracteriza o setor, as cepas recém-desenvolvidas podem ser exportadas para o mundo todo. Acho que é isso, né? Em relação ao mono, né? Abolir as formas únicas de produção e reprodução da vida em todas as suas instâncias, né? Deixar de viver sobre um sistema que foi completamente engolido por uma forma única, né? E abrir caminhos para outros mundos possíveis, né? A mensagem é essa, né? Alan, queria agradecer o seu tempo, o cuidado aí, essa conversa, e que a gente possa seguir trocando e fazendo confluir mais aí, né, os trabalhos aí dos nossos grupos. Muito bom. Eu que agradeço, né, a oportunidade de começar uma conversa mais cuidadosa com vocês aí. Quero saber mais, né, do que vocês estão fazendo. Espero que a gente consiga trocar mais experiências, conversas, né? Muito interessante a iniciativa que vocês estão tomando, né, de colocar como tema mesmo para um debate mais aprofundado, né, as formas de produção da vida, né, diante da catástrofe e das todas as gestões que a gente acaba engolindo diante desse sistema quase único, né, técnico, político, econômico, né, acho que é importantíssimo o movimento que vocês estão fazendo, né? É legal aprender a perspectiva de vocês também, então espero conversar mais. Obrigada, Alan. Obrigada aí pela presença e pela conversa. Seguimos. Tamo junto. Abraços.